E aí, galera, beleza? Eu me chamo Carlos, eu sou estudante da UEMG Ibirité, né, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, e nós temos um trabalho que é gravar um podcast para matéria de Sociedade, Educação e Tecnologia 2. Né? Esse projeto, a gente nomeou ele como TecnoWeng, tá? Nós temos como orientadora a Janaína do Rosário. Né? Esse podcast não vai ser gravado só por mim, vai ser gravado por mim, pela Marcela e pela Camila, tá? Ambas elas vão falar no podcast, mas elas vão se apresentar logo logo, tá bom? O tema do nosso podcast hoje vai ser criptografia e o movimento cyberpunk, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é criptografia, né, e como que funciona. E depois as meninas dão continuidade, tá bom? Então vamos lá. Né? Para começar o nosso podcast mesmo, eu queria nomear, né? Não nomear, né? Queria definir o que é criptografia. Né? Que criptografia nada mais é do que esconder mensagens impedindo que seja acessado por quem não é autorizado. Né? Ou seja, você quer enviar uma mensagem para uma certa pessoa e não quer que outra pessoa tenha acesso àquela mensagem, né? Então, automaticamente, com a criptografia, você vai dificultar, não impedir, né? Vai dificultar o acesso da leitura daquela mensagem, né? E como que a gente faz, como que a gente dificulta essa leitura? Por meio de código, tá? Porque a criptografia é uma mensagem código que tenta ocultar e dificultar a leitura de mensagens por aqueles que queiram interceptá-la. Ou seja, é uma mensagem escrita em códigos para embaralhar mensagens transmitidas, né? Então, em vez de você mandar uma mensagem normal, né, para a pessoa, você manda uma mensagem criptografada, que só aquela pessoa que vai receber, sendo autorizada a receber essa mensagem, ela vai ter o código, né, para decriptografar aquela mensagem, tá? E como que isso funciona? Tá? Eu vou usar exemplos para facilitar mesmo o entendimento de como que funciona a criptografia, tá? Porque a criptografia é bem simples, mas é eficaz, né? Aí, nos exemplos, eu vou sempre usar três nomes, que é o meu, Carlos, o da Marcela e o da Camila, tá? Vamos dar um exemplo muito simples para mim exemplificar. Que é, por exemplo, Marcela e Carlos estão trabalhando em uma pesquisa muito importante e secreta. Mas, infelizmente, eles tiveram que mudar para lugares opostos, né? Para continuar trocando informações, né, e mantendo aquela pesquisa, eles decidiram usar e-mails como forma de troca de mensagem, tá? Mas aí a Camila, que estava interessada naquela pesquisa, ela começou a roubar informações da pesquisa, né? Todo e-mail que Carlos mandava para Marcela, a Camila duplicava o e-mail, né? Ela meio que interceptava aquelas mensagens para ela poder receber as mensagens e ler aquelas mensagens, né? E então, como que Marcelo e Carlos podem proteger as informações dessa duplicidade? Né? Aí que entra a criptografia. Né? Porque, didaticamente falando, a gente pode dizer que é um meio de proteção das mensagens. Né? Isso já foi dito, que a gente usa código para proteger as mensagens. Assim, ela evita que a Camila entenda aquela mensagem que ela interceptou. Né? Ou seja, ela pode interceptar, mas ela não vai entender. Né? Então é assim que funciona a criptografia. É meio que uma linguagem por códigos. Né? Mas como que a criptografia é feita? Como que eles criam criptografia? Como que é montada uma criptografia? Né? Aí para isso eu vou usar outro exemplo, que é o seguinte: Marcelo e Carlos decidem usar mensagens escritas em códigos secretos, né, que podemos usar a seguinte analogia. Marcelo irá escrever a mensagem secreta e vai trancar em uma caixa com um cadeado. Esse cadeado é codificado, tá? que é conhecido como encriptação, ou seja, o cadeado codificado é a encriptação. Então, Carlos recebe a caixa e abre a tranca com o código que já havia sido combinado. Esse código que ele abre o cadeado se chama decriptação, né? Ou seja, essa criptografia, ela vai pegar mesmo uma mensagem, vai colocar ela dentro de uma caixa, trancar com um cadeado, e só quem tem a combinação vai conseguir abrir para ter acesso à informação. E mesmo se alguém conseguir abrir sem o código, não vai conseguir entender, né? Mas isso eu falei de grosso modo, né? Porque a criptação mesmo, né, é diferente. Porque em vez de usar cadeados físicos, trancas físicas, a gente usa cifras, né? Ou seja, todas as mensagens são trancadas por cifras. E a gente pode pensar nas cifras como trancas virtuais, né? Que se cada pessoa que a recebe não saiba a codificação, ela não vai conseguir ler, né? Ela não vai entender a leitura, tá? Aí, para continuar falando um pouquinho sobre a criptografia, a gente vai entrar agora em um movimento, né, que surgiu em meados de 1990, que eles trabalham muito com a criptografia e eles defendem muito isso, né? Que é o movimento cyberpunk, né? Esse movimento cyberpunk, eles defendem a criptografia e também alguns outros métodos similares, né, de preservação de dados, né? E eles usam mesmo esses métodos e a criptografia como meio para provocar mudanças sociais e políticas, tá? Esse cyberpunk atingiu mesmo seu auge nas criptoguerras, né? E depois de 2011, teve aquela censura de internet na Primavera Árabe, tá? Eu não vou entrar mesmo no assunto mesmo da Primavera Árabe, porque é um assunto para outro podcast, tá? Mas basicamente é um movimento que eles conseguem roubar, né, informações. Não, não posso dar roubar porque é um termo muito pesado, né? Mas eles usam, né, as informações e a criptografia para causar mudanças sociais, né? Por exemplo, eles expõem acontecidos e também expõem algo negativo do governo para a população entender como que isso funciona, tá? E como que eles expõem isso, quem vai falar um pouquinho para a gente é a Marcela e a Camila, tá? Eu vou dar agora o lugar de fala para elas e já já eu volto, tá bom? Marcela, com você. Muito obrigada, Carlos. Meu nome é Marcela, como eu fui apresentada. Eu também sou estudante da UENG do campus de Ibirité. E eu vou falar para vocês um pouquinho aí sobre o Wikileaks, né? O que que é, quem que criou, e falar um pouquinho de quem criou também, tá? Então, aí a gente usou informações do site Olhar Digital para falar o que que é o Wikileaks. É uma organização que vai divulgar na internet documentos confidenciais obtidos de empresas e agências do mundo inteiro, agências governamentais. Essa organização, ela não possui fins lucrativos, tem a sua sede lá na Suécia e foi lançada em 2006. Ela vai permitir aí que qualquer pessoa possa submeter aí ao seu site documentos confidenciais com a garantia de que a sua identidade vai ser preservada quando esses documentos forem divulgados, né? E ao longo dos anos, quem utilizou mais esse domínio aí foram jornalistas, ativistas, políticos, né? E usaram para revelar segredos de países e empresas. Quem criou o Wikileaks, né? A fonte nossa aí é o Canaltech, foi o ativista australiano chamado Julian Paul Assange. Ele iniciou sua vida como hacker logo após completar 16 anos. Ele criou o International Subversives junto com outros dois hackers, e esse grupo, ele tinha características, né? Tinham regras onde eles não podiam compartilhar as informações descobertas, não podiam danificar os computadores, nem alterar as informações que tivessem contidas no sistema. Em 2009, o Assange, ele recebe o prêmio Amnesty International Media Award, E aí, em 2010, é que o Wikileaks passa a ser reconhecido internacionalmente, né? Ao publicarem aí detalhes sobre o envolvimento dos Estados Unidos lá na guerra do Afeganistão e Iraque. E nessa história aí, quem sai lucrando, né? É, segundo aí a revista Fórum, né, ela fez uma matéria que ela mostra que as empresas que se especializam em descobrir aí as falhas nos sistemas operacionais e vendem essas informações para governos, por exemplo, né? Ou então empresas que vendem tecnologia que vão permitir esse monitoramento de atividade online, né? Que são as que mais saem lucrando. E assim a gente acaba tendo uma guerra por informação, né? A revista Galileu publicou há um tempo atrás que vários países em todo o mundo acabam se enfrentando em uma guerra silenciosa para obter essas informações, tanto de adversários quanto de aliados, né? O Assange, ele chega a falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, onde ele vai enquadrar aí os crimes cometidos no ambiente virtual em quatro categorias: lavagem de dinheiro, drogas, terrorismo, pornografia infantil. Mas esses crimes, como que eles vão poder ser investigados se tem um código impossível de acessar, que a gente não consegue ter acesso? E é justamente aí, né, que a criptografia entra, como o Carlos nos informou lá em cima. Nós vamos fazer um apanhado geral, uma conclusão melhor, mas antes nós vamos entender um pouquinho sobre o Assange. Como é que ele, né, os principais pontos da vida dele, como é que foi que aconteceu. A Camila vai falar um pouquinho para a gente sobre a cronologia dele, tá bom? Oi, ela falou, eu, Camila, vou estar falando agora sobre os principais momentos da vida do Assange em uma forma de cronologia. E todas as informações, né, que eu vou apresentar aqui para vocês foram retiradas do site DW Notícias. Então, iniciando no ano de 2010, os fatos que foram marcantes relacionados ao Assange foi a divulgação de 70 documentos secretos sobre as operações dos aliados internacionais no Afeganistão e também a divulgação de 400 mil documentos relacionados à invasão norte-americana no Iraque. Neste mesmo ano de 2010, a Suécia lançou uma ordem de prisão contra Assange. Ele estava sendo acusado de agressão sexual a duas suecas. E aí, já no ano de 2011, o Assange perdeu a cidadania sueca e com o Tribunal Londrino autorizou o pedido de extradição do Assange da Suécia. E após tentar por diversas vezes todos os recursos judiciais, ele se refugiou na Embaixada do Equador em Londres e pediu asilo político, que foi concedido pelo presidente daquela época, que era o Rafael Correa. E em 2016, o pedido da justiça sueca para interrogar o Assange foi negado. E eles alegaram que os próprios deveria fazer o interrogatório. E segundo um grupo da ONU, Assange estava sendo vítima de uma detenção ilegal e arbitrária. E aí eles pediram à Suécia e ao Reino Unido uma indenização. Porém, nenhum dos dois aceitou pagar o pagamento. No ano de 2017, Assange propõe se entregar aos Estados Unidos e impôs uma condição de ter os seus direitos assegurados. E aí, neste ano, a justiça sueca encerra a investigação de violação e agressão sexual que o Assange estava sendo acusado. O Equador concede a Assange a cidadania equatoriana. E o novo presidente do Equador, o Lenin, ele na embaixada do país. Já no ano de 2018, o presidente Lenin Moreno afirma que o caso Assange é uma pedra no sapato do país e tenta procurar um mediador para conseguir resolver essa situação. E aí o governo do Equador barrou o acesso à internet de Assange. Eles estavam afirmando que ele havia interferido em questões de relações com outros estados através do uso do Twitter. E após esse fato, o Senado norte-americano pediu para ouvir Assange no âmbito da investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016. E aí o Assange acusa o Equador de liberdade e os seus direitos básicos. Após Quito, ter imposto para ele um protocolo que o obrigava ao registro das suas visitas, das suas comunicações e até mesmo da sua higiene pessoal, informando que caso ele não fizesse, poderia perder o asilo. E em 2019, o Lenin Moreno acusou Assange de violar por diversas vezes os termos do seu asilo. E no dia 4 de abril, o portal Wikileaks afirmou que seu fundador poderia ser expulso da embaixada equatoriana em Londres dentro de alguns dias. E no dia 26 de abril, era esperada a visita de um perito para verificar as condições que Assange vivia naquele asilo. E aí, o chefe do Estado do Equador disse que Assange violou repetidamente ao acordo sobre as condições do asilo. E começaram a ser divulgadas notícias contraditórias sobre a expulsão da embaixada. E aí, por fim, no dia 11 de abril, Assange foi detido na Embaixada do Equador em Londres, pela polícia britânica, após quase 7 anos de asilo. E o tribunal britânico sentenciou Assange a 50 semanas de prisão, por violação de condições de liberdade condicional. E aí agora, a nossa colega Marcela volta nos informando um pouquinho sobre o julgamento do Assange e umas notícias mais atuais. Voltando então ao julgamento, né? O G1 ele publicou recentemente que o Assange ele enfrenta 18 acusações dos Estados Unidos relacionadas à publicação feita do WikiLeaks em 2010, né? Foram centenas de milhares de documentos confidenciais que podem render aí para ele mais de 175 anos de prisão. Os juristas consideram que a absolvição dele, do Assange, pode ser algo bem difícil de acontecer, e por causa disso, o julgamento no Reino Unido vai passar a ser fundamental para ele. Ainda segundo o G1, a juíza britânica responsável pelo processo informou recente, agora no dia 25 de setembro, que deste ano de 2020, que só vai tomar uma decisão nas presidenciais dos Estados Unidos, que estão marcadas aí para o dia 3 de novembro. Entre outras coisas, né, ele tornou público registros diplomáticos que expunham aí militares no Afeganistão e no Iraque, incluindo aí mortes de civis, torturas e outros abusos, né? A justiça britânica, ela analisa se vai conceder o pedido de extradição dos Estados Unidos, e porque ele está lá preso no segurança máxima no Equador. Entre outras coisas, ele tornou público registros diplomáticos que expunham ações militares no Afeganistão e Iraque, incluindo aí mortes de civis, torturas e outros abusos. A justiça britânica analisa se concede o pedido de extradição dos Estados Unidos, e o Assange está numa prisão de segurança máxima desde a sua detenção na Embaixada do Equador, em Londres, em abril de 2019. Então, gente, se a Marcela ou a Camila tem alguma coisa para falar, ou é só isso mesmo? Não, passa a palavra com você agora. Ok, gente. Só mesmo para a gente concluir o podcast, para não ficar algo muito, muito longo e extenso, tá? Eu queria dizer só uma coisa antes de concluir, né? Como a gente trabalha com educação, nós somos pedagogos, né? A gente teve o trabalho e o dilema de associar todo esse trabalho sobre criptografia, cyberpunk e o Assange, né, como WikiLeaks, a educação, né? E como que a gente pode relacionar ambas as partes como educação, né? Vamos dar um exemplo bem simples, né, que a gente pode usar aqui, é o seguinte: em pesquisas acadêmicas, às vezes você está fazendo uma pesquisa acadêmica onde que não pode vazar suas informações, né? As suas pesquisas podem ser feitas em sites, e também em aplicativos de segurança criptografados, né? Que chama aplicativos livres, sites livres, né? Livre de roubos e daquela vigilância em massa, tá? Então a gente pode usar a criptografia mesmo como a forma para assegurar as informações acadêmicas em um ambiente acadêmico, né? Aquelas as suas pesquisas que vocês estão fazendo podem ser asseguradas em um site onde está tudo mesmo assegurado, porque é um aplicativo livre, é um software livre, né, que a gente fala, né? E um exemplo disso mesmo é até mesmo o Wikileaks, né? Porque o Wikileaks é uma organização sem fins lucrativos e que eles trabalham com pesquisas livres, software livre, sabe? Eles têm os softwares livres de pesquisa deles. Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de aplicativo. E, além do mais, a criptografia pode ser usada também para ensino, né? Que é uma curiosidade. Porque a gente pode ensinar matemática com a criptografia, né? Para sair daquele meio repetitivo, sabe? A gente pode usar matemática, pode ensinar matemática com criptografia, né? E muita gente não sabe disso, tá? Então, né, só para concluir, a gente pode concluir o quê? Que a criptografia é uma das melhores e mais viáveis soluções para a preservação dos dados e informações confidenciais. E a gente pode privar, a gente pode nos privar dessa vigilância em massa que está presente no nosso cotidiano o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? E essa vigilância em massa é causada e prestada por empresas privadas e governos que só fazem nos roubar, né? Que eles nos roubam e aproveitam nossa falta de conhecimento e ignorância, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais seguro a gente fica, tá? Então, fica aí essa dica. Caso vocês queiram estudar mais sobre o Wikileaks, estudar mais sobre criptografia, ou sobre esse movimento mesmo, Cyberpunk, todas as nossas referências estão no nosso arquivo do podcast, tá? Caso tenham acesso, eu recomendo bastante, porque conhecimento nunca é demais, tá? Então, se nossas amigas não quiserem falar mais alguma coisa, a gente encerra por aqui, tá? Ninguém falar mais alguma coisa ou já pode encerrar? Sim, eu quero fazer mais uma pontuação, né? Eu acho interessante a gente falar também, para fechar aí com tudo que a gente expôs, né? Divulgou, qual que é o papel do professor diante disso tudo, né? Diante de tudo isso que você falou aí, da questão do Wikileaks, das mídias seguras, né? Da criptografia, hoje em dia a gente vive numa era tecnológica, né? E a gente não consegue fazer nada sem tecnologia, né? A gente respira tecnologia. A gente precisa ter consciência de como que a gente vai usar essa tecnologia, assim como a gente tem que ter consciência de como a gente usa o conhecimento, como que a gente passa esse conhecimento para frente. A gente tem que ter consciência também de como a gente usa a tecnologia. Se antes, né, a gente utilizava o conhecimento para poder passar as informações, né, de forma sistematizada, organizada e com valores, a gente tem que fazer a mesma coisa com a tecnologia. Né? A gente tem que mostrar isso para os alunos como professores, a gente tem que conscientizar sobre tudo o que foi citado aqui, né? Sobre tudo que a gente vê, sobre mídias, sobre controle de informação, sobre invasão de privacidade, né? É papel do professor fazer essa mediação, mediar essa informação para o aluno. A gente precisa contextualizar isso na disciplina que a gente for trabalhar, né? Sobre a questão da tecnologia, porque a gente não tem como viver sem ela, né? A tecnologia é a nossa vida e ela tende a crescer mais daqui para frente, né? A geração de hoje, ela já nasce dentro da tecnologia, né? Então, eles precisam ter conhecimento sobre essas informações. Nós que somos antiga, onde a tecnologia foi inserida, está sendo inserida aos poucos em nossa vida, a gente tem um pouco mais de dificuldade em lidar com essa transição, né? Nessa fase de transição. Então, nós, como seres humanos, a gente tem necessidade de afeto, de socializar, né? E a gente tem dificuldade em conciliar essa transição da tecnologia, em conciliar essa questão da tecnologia na nossa vida, né? As mídias livres, né? Os aplicativos livres, eles, essa questão da privacidade neles é muito interessante, né? A gente não sabe sobre isso, né? A gente precisa de ter mais acesso, né? Saber mais informações e passar isso para frente, né? A gente precisa passar tudo isso para o aluno, né? Que não é só esse caminho, que o caminho que ele conhece, né? Que é o caminho certo, né? Então, a gente mostrando as ferramentas, né, conscientizando, formando, né? Ninguém pode sair dali sem esse alerta, né? Por exemplo, a gente vai lidar com bullying, a gente vai lidar com essa questão da fake news, né, na sala de aula, nas escolas. E todo mundo tem um WhatsApp, toda criança tem um celular. Eles gravam, compartilham, e isso causa um dano, um estrago, na vida das pessoas. Então, nós, como professores, precisamos conscientizar, né? Precisamos mediar esse conhecimento. Isso não pode ser ignorado. É importante, né? Porque se trata da vida do próximo, da vida do outro, até de nós mesmos, né? E a gente, como a gente usa a mídia o tempo inteiro, é papel do professor mostrar a verdade, ensinar o aluno, fazer ele entender como é que funciona, como que é ser crítico sobre isso, né? Para ele ser um cidadão capaz de tomar as próprias decisões em cima do que é mais certo, do que é correto. Então, nosso papel é esse aí, mostrar o que acontece, discutir sobre isso, mostrar como funciona. Essas as considerações que eu tenho a fazer em cima de tudo isso aí, conciliando com a educação. É, porque a gente também não pode fugir da vigilância em massa, né? A gente só pode evitar ela. A gente só pode dificultar esse roubo de informações. Então, quanto mais informação a gente repassar para os alunos, sabe? Quanto mais conteúdo positivo para asseguração para eles, é bom, né? Porque, como a Marcela falou, eles estão ligados na tecnologia 24 horas por dia. Eles acordam com o telefone na mão e dormem com o telefone na mão, né? Então, quanto mais informação para assegurar, né, essa vigilância deles, é melhor, né? Quanto mais conteúdo positivo a gente passa para eles sobre essa asseguração, é melhor, né? Então, quanto mais softwares livres eles conhecerem, é melhor. Então, é uma causa que a gente estuda e tem que defender. Mas, enfim, mais alguma consideração? Não, né? Não. Então, ok, gente. É isso Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que tenham gostado do podcast. Igual eu estava falando com vocês, a gente estudou muito para isso. Então, a gente queria também que vocês que estão aí ouvindo estudassem também um pouquinho mais sobre isso, porque é algo muito importante e muito presente em nossa vida e cotidiana, tá? Eu espero que todos fiquem bem. Então, que tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Espero, depende da hora que vocês estão ouvindo, tá? E como eu falei, todas as informações sobre nosso podcast está no nosso roteiro. Provavelmente vai estar disponível, tá bom? Então a gente fica por aqui, tá? Então fiquem bem. Até a próxima.